1925. Paulo Salvador, boa tarde, Jetan 32, 17, informação Papá, autorização consciente. Zero, libera direito, Paulo 121, décimo 9. Paulo 219, gol 070. O 360, via Atezulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, décimo 8, aciona 5423, coteja. Autorizado com CIS nível 360, Aperzulu 16, saída da El, transição Ledra, após Leda, voa Bridge, decola da pista 10, primeira curva à direita, o controle Salvador 119, decimal 8, transponder 5423, Tan 3217. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Porta ou puxa sonamento, Tan 3217. Salve, Salvador, eu tenho 3567, está aqui na posição 12, não tem balizador e nem os nossos auxílios. Poderia confirmar? Posição 1 ou 2? É o que temos indicado aqui, até porque as outras duas já estão ocupadas. Estou no voo 1075. 314, autorizado, chama para o táxi. Salvador, voo no 075. 075, ingresso no PAD 3 e aquilo, mantenha a posição no PAD 3. Afirmativo, vai ingressar via aquilo no PAD 3 e aguardar a posição. 6314, chama o solo. Meu pé, gestão 008. 1785. Ali mantém 1-0, 1-7-8-5 da boa. E desce pra quanto? 4.000. 4.000, gol no 755. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 396, vou papá. Gol 396, boa tarde, chegada a Mari, desce ao 060. Ao 060, não consigo contato com o centro Recife para passar o nível 160. Do mesmo, sim. Gente. Solo aos 2-2, libera a direita, solo 1-2-1 no lado. Um 1-7-8-5, pista livre, autorizado a decolar, 090 graus, 1-9-9. Iniciado, pista no 0, 1-7-8-5 da Gol. Papa Romeu, Índia November Alpha, chame para ingresso. Chame para ingresso, parte principal. Alfa Kilo, onde espera o fim da Alfa Kilo, depois do que? Alfa Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal. O 1925. 1075, táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 4. 04, 1075. 3.000, ajuste 1008, eu botará no localizador da 10 ou 5488. Confirme, 6314, temos aqui portão número 5. Gol 1755, reduz a 2109. 2109, gol 1755. Autorizado, 6314, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi na remota no 3 Ocean, 6314. TET-85, decolou os 24, chama o controle 119, decimal 8. 19-8. Controle Gol 1785. Gol 1785, boa tarde, contato radar, saída da El. Ativo, subindo na Delta 360. Com informação papá, solicito 380 para confiança. Passando noite, temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirmo, aceito 360, coordena posteriormente. Sente autorizado o Confins, nível 360, via Persulu 16, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5167, coteja. Está de posição nova, com 62 de acordo, meio de plantel, a 20ª por aí, a Liga, destino a Serra Delta de Leste, Oscel, pode contar o Debreco, curso da Cadeira. A gente acione o código 0230, o papapapá November Oscar Romeo, desce 500 pés, ajuste 1008, reporte final para pouso. Acionado 0230, iniciando descida para... Controle Salvador, trip 5488, condições de prosseguir para 2000 na descida? 2000 pés, trip 5488, autorizado final ILS, pressão 0. 2000 ILS na 0, grato. Go 1755, após servida 368, desça 2500 pés, na prova de servida 366, ajuste 1008, reporte final ILS Whisky. Após o 368, está autorizado 366, desce para 2500, na reporta estabilizado no Whisky, Go 1755. Go 1396, via Mare, desça 3000 pés, ajuste 1008. Via mais 3000 pés, 008, vou na 396. Fala Salvador, boa tarde, até 729, na 06, em Capapá, operação de tráfego com 5330. Webjet 729, tem que ser papá, autorização com fim de nível 350. Confirme o Gol 755. Webjet 5729, confirma a clareza. Informa o horário para as horas do plano. Estimado ao 00. Sente, mais 5 minutos. Reduz 1709, 1755. Informação papal, solicitando autorização de tráfego para Barreiras. Sente autorizado Barreiras, nível 340, saída Momo, transição D-DOR. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5433, coteja. Autorizado para Barreiras, nível 340, saída Momo, transição D-DOR. Decola 510 curva esquerda, controle saída Momo, 119.8, transponder 5463, aparelho 2266. Aviso 366. Vai formar 2266. Salve Salvador, CNM 314, com 83 a bordo, 1315 até na Salvador, próximo táxi. Gente, 830320, o altímetro é 1008, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torre 18, sinal meio bom voo. Juliette Alfa, ponto espera torre 18, grátis. Salvo o Webjet 729, poderia pelo menos tomar a saída do turista no Confins. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, grátis, 729. Solo Salvador, 13217 para o push acionamento no 09. Sente, aguarde, 3217 será o próximo para pushback no setor. Sente, aguarde, 13217. Gol 755, resumo a navegação do Approach Servita 372. Agora, autorizado sinal Whisky, pistão 0. Queda 372, autorizado Whisky, o Gol 1755. India November Alpha, Uno a meu pé no corredor. Axé, reporte Farol da Barra. Quatro uno no oito. Aguarde para o próximo no setor. Guardando. Última EMEA 321, coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autoridade chama para o táxi. Pois bem, que autorizando, após tráfego da companhia retaguarda, EMEA 321, obrigado. O 1396, desça 2000 pés, ajuste 1008, reduza para 1709, seu número 3 na aproximação. Reduzir 1709, descendo até 2000, 1396. Novembro, Oscar Romeu, prossiga. Autoriza a proa direto, quanto ao debreço, Serra. Autorizado, 500 pés, reporte final para pouso, novembro, Oscar Romeu. Portará final para pouso. Oi, Salvador, muito boa tarde, eu chamei a minha 3, no 4 ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera. Gol 1785, chama Recife, 288, alterno 3325. 1288. 288, alterno 3325, bom voo. Estabilizado o localizador, gol no 755. Gol 755, complete final Whisky, chame torre 1186. Torre 786, gol no 755. C29, mais escuta. 729, boa tarde, gol 1755, está na final do LS Whisky, baixado e travado, passando Serra Vida 372. Cliente ao número 2, aguarde autorização de pouso. Tráfego número 1, a 2 milhas para a cabeceira. Aguardando 755. Autorizado, 1523, passando 0, já todos os planos. Colégio de Dael da Olinda, ele direto com o decolagem assistencial 1-0, curva direita. Transponda 5749. 5729, após Leda, Bridge, após Bridge, DCT Confins. Leda, Bridge, Bridge, DCT Confins, 7729. Planejamento correto, chama para pushback, sonamento. 5401, ciência da informação, papá, solicita autorização de tráfego para Porto Seguro. Vai chamar o objeto 729. A gente informa o horário, calça só. Só um para o táxi da 32, 17 com 110 a bordo, 3 horas e 45, alterna Guarulhos. Solo 219, boa. 0 a bordo, altímetro no 008, táxi via pátio principal, reparte através do portão 612. Táxi, pátio principal, reporta através do portão 06, da 32, 17. Solo 35488, livrou a nossa escuta. Remoto 1-4, solicita pushback finalmente. 5488, táxi via Kilo, parte 3, posição 612. Kilo, parte 3, 612, 35488. Táxi, Oxané 63, Uno, digo 6321, 99 a bordo, nós temos 3 horas 42 minutos, alterna Goiânia. Uma autonomia? 0342. Me mantém preparado para decolagem imediata. Oxané 14. Me mantém preparado imediato, Oxané 314. 21, obrigado. Saulo Salvador, passagem do 2231, remota 14 para o pushback do momento. Agora 2231 é o número 2 para pushback no setor. 2231. Passo 418, autorizado o pushback funcionamento, chama para o táxi. Autorizado, chamaram para o táxi, 4198. 19. Direita 219 no 755. Meia conta, via Mari, desça para o 050. Desça o 050, via Mari, solicita liberação das restrições de altitude e velocidade, se possível. Com conta 0198, decimal 6, 832, 197, obrigado. Sem controle. Oceaner 6314, pista livre, autorizado a decolar, 090 graus, 189. Já decolar de Oceaner 6314. Serra Serra, para o circuito de tráfego, chame torre 186. 186, Serra Serra. Oi, Salvador, formação, vinha de Serra Serra. Vinha de Serra Serra, prossiga. Está na rotatória, está visual com o campo, a intenção é pouso no pátio 4. Bianca Serra Serra, dá presente pátio 4, final do pátio 4, vento 090 graus, 189. Vento pátio 4, Serra. Bono 396, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 189. Livre pouso, Bono 396, está dentro. Autorizado conquista, nível 200, saída gole, após direto. Decola da 10 por rua direita, controle 119, decimal 8, aciona 5443, coteja. Saída gole, e direto a conquista, decola da 10, 198, 5443. Nível 200. Certo, nível 200. Cotejamento correto, chama para o pushback sonamento. Solo azul 4118 para o táxi. Temos 95 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 10. CNM 314, contato radar, sai da Momo. Via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118, decimal 6, bom voo. Via Juliette Alfa, ponto de espera 118, decimal 6, ajustado 1008, 4118. Pista no 0, 321. 711, Congonhas, tá ciente da Brapapá. 4711, pronto para a COP? Pronto, COP, 4711. Utilizado Congonhas, nível 340, via Pesulu 16 até Belo Horizonte após DCT. Saída da El, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5445, coteja. Autorizado, São Paulo, Congonhas 340, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto. Decola da El, Leda, Bridge, controle 199, decimal 8, 5445, ao transponder, o Pantanal 4711. 4711, corrigindo, após Belo Horizonte, DCT Trive, após Papa Índia Romeu. Após Belo Horizonte, DCT Trive, após Papa Índia Romeu. O Pantanal 4711. Solo Gol 396, ingresso na Alfa. 396, táxi via Alfa e Kilo, chama para ingresso no pátio principal. Alfa e Kilo vai chamar para ingresso no pátio principal. Não sei. Vai, Patrício, pátio 1 no Gol 755. 71 no cotejamento correto, chama para pushback sonamento. 217, observe o início da rolagem do avião, Calim mantém pistão no 0. Sete, ali mantém pistão no 0, tá 3217. Pátio 1 no Gol 755. 755, táxi via pátio principal, portão número 8, após o azul. Pátio principal para o gate número 8, Gol 755. Salvador, passagem 2231. 2231, na guarda. Você é ciente, seu solo 39. 39, semana para dar uma decolagem aí, conforme a notificação, certo? 79, copiou, chama para o pushback sonamento. É 6321, decolado aos 40, controle 1 no 98, bom voo. 98, 6321, obrigado. A novembro, Oscar Romeu. Decolado, Serra Delta, direto do hotel. Certo. Corredor Axé. Vamos, prossiga. Positivo para a cópia ao 360, Porto Seguro. Gente, informa o horário, calças fora. De Itapuã, novembro, Oscar Romeu. Vai, Itapuã, novembro, Oscar Romeu. Não temos o seu plano aqui, aguarde. Ah, corrigindo, temos aqui mais horário para 1637. Confirma que foi realizado o DLA, o CHG. Tá ok, vai aguardar aqui, só um minutinho. 1396 para ingresso do pátio principal. 396, táxi via pátio principal, portão 3. Portão 3, 1396. Perfil, o Gole ou Fita. Xenem 321, contato radar, Xena Gole. No 7, livre decolagem, pistão no 0, vento 08, 0 graus, ano 69. Livre decolagem, pistão 2, ano 7. Leda Abdev. Confirme para o trip 5301. Israel, Leda Abdev. E mantém pistão no 0. Alinhei, mantém na 1-0, 4-1-1-8. Torre, boa tarde, papapá, novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, prossiga. 10 segundos para farol de Itapuã, autorizado 3-5. Novembro Oscar Romeu, vento 090 graus, 1-6-9, reporte sinal 3-5. Portará sinal 3-5, novembro Oscar Romeu. Papá, Mike Eco Delta, continue final no 7, reporte 2 milhas fora. Sim, continue, reporta 2 milhas fora, Delta. 3217, decolado aos 42, controle 1 no 98, bom voo. 98, tudo ligado, 327. Confirma, foi pro 5401. Afirma, pronto para cópia? Positivo, na escuta, prossiga. Está autorizado Porto Seguro, nível 300, saída da Euleda, Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5054, coteja. Autorizado Porto Seguro no 300, decola pista 90, com curva direita no perfil da Dael, Leda. É, controle 119.8, 5054 no transponder. Planejamento correto, te chamo para pushback sonamento. Controle, solo 1925, formação Papá, nível 360, Brasília. Presente, aguarde cópia. Escuta com 1925. Salvador, boa tarde, WebJet 6720, frente da Papá. Eu? Boa tarde, via Bonf, desça para o 040. Via Bonf para o 040, WebJet 6720. Sente, novembro, Oscar Romeu. Pronto para cópia? 925, prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, via Persolu 17. Saída Gole, transição ou fito. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5466, coteja. 360, Persolu 17, Gole com fito. Decola da 10, curva da direita, controle 119.8, aciona 5466, 925. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Para a foto. Solo, Polo Gol 1077 para o Galeão 380. Gente, pronto para cópia? Afirmativo. Está autorizado no 360 para o Galeão, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14, Toquim. Saída da El, Leda, Videve. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5430, coteja. Autorização de pouso, ok? Afirmativo, aguardando autorização de pouso, Delta. Para o Galeão, uniforme November 857, até Porto Seguro, uniforme Zulu 16 até Gruf, uniforme Zulu 14 até Toquim, efetua a subida da El Leda Bidev, controle 19.8.54.30. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama. Salve Salvador, passageiro 2231, 35 a bordo, 3 horas e 40, alterna Brasília. Tudo bem, agora tá. Confirma 35 a bordo. Afirmo, 35. Sente altímetro no 008, táxi via Juliette Alfa no ponto esperado. Dá 10, chame torre 18, decimal meia, bom voo. Táxi via Juliette Alfa, ponto espera 18.6, passageiro 2231, grato, bom dia. Vamos tracar a direita. É um Eco 170 da Trip, ok? Sim, paciente, vai aproximar para a cabeceira 97, vai rado, pós livra, Delta. Trote Tango Oscar de Barra Grande para Salvador, confirme sua altitude e pessoas a bordo. Trip 5216, livre pouso. Trip 5266, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso 5266. Acione o código 0117, Foxtrot Tango Oscar. Solo Golo 399. Solo 399, prossiga. Paciente da Papá, autorização a São Paulo, Congonhas. Oi, boa tarde, contato radar, Fernanda El. 4118. DCT, Papa Índia Romeu. Saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119. Decimal 8, aciona 5425, coteja. 360 aprovado, São Paulo, via Upper Zulu 16, para o Hotel Zulu, direto Trip, direto Papa Índia Romeu. Decolagem, curva direita na Dael, Leda Bridge. 198 ao controle, 5425, transporte 399. 399, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar o 399. Dedo 2231 na linha e mantém, pistão no zero. Autorizado, aliás, mantém, passarei 5266, solo aos 49, livre à direita, antes da Alfa no 219. Livre à direita, antes da Alfa 219, 5266. 1-3-3-2-5, 3-2-1-3.